todos, que a paz de Jesus esteja com todos. A mensagem do cristianismo, desde os primeiros momentos, quando Jesus iniciou publicamente as suas pregações, em que ele começou a transmitir ensinamentos àqueles que o seguiam, foi uma mensagem de renovação. E até hoje é assim. Quando nós conseguimos nos adentrar na essência do cristianismo, naquilo que ele tem de mais puro, naquilo que nós acreditamos que está mais próximo da linguagem de Jesus, daquilo que ele realmente fez perante os homens, nós descobrimos essa mensagem de renovação. É por isso que o Evangelho reservou e registrou para os séculos futuros exemplos de renovação de pessoas que tiveram contato mais próximo com Jesus. E mesmo aqueles que chegaram posteriormente a esse grande movimento de renovação do mundo, foram pessoas que se renovaram, que transformaram as suas vidas, que passaram para um estágio de vida superior. Essa é a mensagem essencial do cristianismo, é a renovação, é o crescimento. Nós não podemos nunca nos esquecer de exemplos admiráveis de pessoas que se transformaram ao contato com os ensinamentos de Jesus. Maria de Magdala, Zaqueu, Pedro, mais tarde Paulo e tantos outros que, conhecendo a essência do ensinamento de Jesus, foram tocados intimamente e realizaram um trabalho de renovação, de transformação. Muitas vezes nós somos levados a pensar que foram pessoas que simplesmente porque ouviram pessoalmente Jesus, conseguiram a renovação. Mas na verdade eram espíritos que já vinham trabalhando há muito tempo, sofrendo, lutando, se desenganando, se decepcionando, cometendo erros, uns maiores, outros menores, e que ao contato com o ensinamento de Jesus foram tocados mais profundamente, mas não necessariamente sofreram uma transformação instantânea, no sentido de que eles não tinham nada a realizar. Eles ainda assim continuaram uma luta, uma tarefa muito grande de renovação. E essa noção de que renovação é algo que se conquista com muito trabalho, com muito empenho, é algo que a doutrina espírita também nos diz quando nós falamos de renovação. Quando nós buscamos na doutrina espírita esse tópico. Renovação também não é algo muito fácil de ser obtido. Tem muitas pessoas que, quando conhecem o Espiritismo, se encantam com tantas revelações, com tantas novas informações sobre a vida, e quando são convidados a se renovar, se sentem ali muito motivados a isso. Sentem como que uma chama que arde, que faz desejar uma vida nova. Todos aqueles que compreenderam realmente a essência do Espiritismo, que saíram daquela fase das impressões pelos fenômenos, serem tão curiosos, tão interessantes, tão instigantes de se conhecer, de se saber, e que perceberam a profundidade, o alcance amplo que o Espiritismo tem na vida do ser humano como um todo, foram pessoas que sentiram então esse chamamento, sentiram essa vontade de ser diferente. Quando nós ouvimos falar da vida nos mundos superiores, notícias tão breves, porque eles não podem nos dar muitas referências, porque já que não temos uma vida superior para comparar, não sabemos exatamente como é essa vida. Mas temos indícios de que lá há um estado de alma diferente do daqui. Que lá as pessoas vivem aquelas poucas e tão curtas alegrias que nós vemos aqui, como um estado natural, como um estado permanente. E nós desejamos ardentemente nos transformar, crescer, evoluir, para um dia alcançar esse estágio elevado. Mas aí quando nós vamos lidando na nossa vida, com a nossa realidade, nós vamos nos sentindo então cada vez mais distantes desse sonho. E vamos acreditando que renovação, que transformação, é algo que está apenas no plano das ideias, que é algo utópico. Que na prática não é possível isso, porque nós enfrentamos então tantas lutas, tantas dificuldades, e nós não percebemos efetivamente uma renovação em nós. E nos frustramos e deixamos de lado, né? Muitas vezes nos desencantamos e achamos que foi tudo enganação, foi tudo discurso, tudo pregação que nos levou a acreditar um dia que era possível a renovação. O fato é que o ser humano, ele está destinado à renovação, à transformação, a um crescimento permanente. Por mais que nós estejamos desalentados com os resultados que nós temos quanto ao nosso crescimento interior, é algo que se opera. Porque até essa frustração que nós exercemos às vezes na vida, até que vivenciamos na vida, essa frustração ela faz parte do processo de renovação. Porque renovação é um processo contínuo, não é algo instantâneo. Por mais que temos visto que pessoas passaram por um momento de revelação divina e se tornaram outras, não é bem assim. Foi tudo fruto de um longo estágio precedente que em algum momento culminou numa transformação significativa visível. Mas nenhuma dessas pessoas puderam se isentar do trabalho, do esforço. Nenhuma delas puderam dizer que se transformaram magicamente, instantaneamente. Na verdade, todas elas sofreram, lutaram, se esforçaram, se decepcionaram muitas vezes, caíram muitas vezes, até um dia adquirir a segurança, até um dia conquistar realmente um estado em que puderam se sentir realmente pessoas novas, pessoas diferentes do que já foram. E a vida é assim que ela se processa, é assim que ela transcorre para que o indivíduo conquiste essa renovação. Por isso que o tema é renovação incessante, algo que não para, algo que é contínuo na nossa existência. Porque a evolução, que se traduz por essa renovação incessante, ela na verdade ela é um processo contínuo. Ela não é um processo que se dá de maneira especial na vida do indivíduo num momento único. Não há uma encarnação que nós deixamos de ser um homem velho e nos tornamos homem novo. Não há isso. O que há são inúmeras experiências que nós precisamos passar, inúmeras vivências que precisamos ter ao longo de muitas vidas e também no mundo espiritual, que vai nos dando essa renovação. Só que naturalmente, quando nós vivemos esse processo de maneira consciente, de maneira a exercer a nossa vontade no sentido de apressar esse processo, ele se torna naturalmente um pouco mais curto. Mas nós não vamos encurtá-lo a ponto de dizer que numa única vida realizamos toda a etapa de renovação. É impossível. Ninguém tem a pretensão de achar que vai abandonar para sempre todos aqueles sentimentos perturbadores que um dia foi capaz de identificar em si mesmo. Que ninguém vai conseguir, num instante, deixar de ter toda aquela carga de dificuldades. Mas nós poderemos adquirir uma segurança para aprender a trabalhar com isso, para aprender a lidar com toda essa carga de sentimentos que trazemos, de atitudes, de valores que adquirimos, de noções que fomos assimilando ao longo de muitas vidas. Nós adquiremos uma segurança para saber deter quando em nós se manifestar esse aspecto inferior da nossa vida. Nós vamos ao longo da vida adquirindo uma segurança que vai nos mostrando o caminho que temos a percorrer. E isso sim é que marca muitas vezes, que representa para as pessoas muitas vezes, uma conquista significativa, que mostra que o ser humano de fato tem algo diferente em si. É essa segurança que ele adquire de perceber, de reconhecer em si algo que precisa ser mudado e que trabalha nesse sentido. E aí o indivíduo parece que mudou completamente. E de fato ele mudou algo significativo na sua vida, porque ele passa a viver de uma maneira diferente. Ele não dá mais vazão a tudo aquilo que era de natureza inferior, a tudo aquilo que faz parte de conquistas do passado, mas que hoje deveriam ainda estar no passado e não conservarmos mais. Porque muito daquilo que nós trazemos e que hoje podemos chamar de inferioridade foram reações, foram estímulos que nós tínhamos que eram necessários no passado. Ninguém pode negar que nós, como seres que estamos evoluindo há milhares de anos e evoluímos antes mesmo de nos tornarmos humanos, quando ainda tínhamos uma característica predominantemente animal, em que nos guiávamos mais pelos instintos, nos guiávamos mais pela necessidade de sobrevivência, ninguém pode negar que a agressividade e o uso da força eram necessários nessas etapas precedentes. Eram necessários a sobrevivência, a garantia da vida biológica como ela é conhecida hoje no planeta. Então, essas características inferiores do passado, elas foram extremamente importantes para nós. Elas foram extremamente necessárias porque elas garantiram a sobrevivência do nosso corpo físico num período em que ele ainda era o quê? Um instrumento muito diferente desse atual. Só que hoje nós precisamos ir fazendo com que essa característica inferior, que no passado foi tão importante, vá dando lugar àquela característica do homem superior, do homem do futuro. Para aí sim nós nos tornarmos, então, criaturas bem diferentes do que nós somos hoje, com um estado de espírito bem mais próximo daquilo que nós imaginamos que são os espíritos puros. Todo esse processo, então, ele só vai se dar através da vivência, da experiência, através de muitas lutas, de muito trabalho, de muito esforço, de muita meditação, de muita prece, de muita dedicação à vida interior. Porque quanto mais nós buscamos a vida espiritual, quanto mais nós buscamos refletir sobre ela, quanto mais nós buscamos nos conhecer, nos aprofundarmos em nós mesmos, nós vamos processando essa transformação toda que necessita ocorrer. Porque aquele que vive apenas a vida exterior, a vida de relação com os outros, aquele que segue apenas os seus instintos básicos de sobrevivência, ele está como que paralisado no tempo, na sua evolução. Não que ela não esteja ocorrendo por outros processos, está sim. Quando dizemos que alguém está estacionado na evolução, estamos dizendo apenas que ele está dando a si mesmo tempo para perceber que ele está, então, num estágio ainda significativo da sua evolução. Ele está só aguardando experiências para acordar e, enfim, se modificar. Então, o espírito estacionário, na verdade, está colhendo experiências para um dia realmente se sentir motivado a se renovar, a se transformar e dar curso a um processo evolutivo mais acelerado. E nós poderíamos pensar, então, como podemos demonstrar, comprovar essa realidade de que o ser humano é um ser transitório? O ser humano é um ser que está em transição e que ele não está ainda como um produto acabado, pronto. Porque durante muitos séculos, as religiões pregaram uma ideia de que o ser humano é algo pronto, acabado de Deus. Deus criou, num determinado momento, ele, seja na interpretação judaico-cristã, tomou do barro, formou um corpo, soprou-lhe a vida e ele passou a estar pronto naquele momento. Em outras teologias de outros povos, nós vamos encontrar outras explicações para esse processo mágico da criação do homem. Mas todas elas nos colocaram, durante muitos séculos, essa ideia de que o homem é algo pronto, algo que foi criado e ele não se modifica. Hoje, graças à ciência, nós temos a ideia de que a nossa forma material está em constante transformação. Desde as formas primitivas, animalescas, que habitamos num passado muito distante, quando nos assemelhávamos mais aos animais do que propriamente à característica humana, à espécie humana, até os dias de hoje e até os séculos futuros, nós estaremos em incessante processo de transformação. A ciência nos mostrou de maneira muito clara, embora hoje muitos ainda sejam refratários da ideia, por questões muito mais de preconceito, de dificuldade de entender as explicações científicas sobre a evolução biológica, mas a biologia, mesmo antes de Darwin, já nos trouxe indícios de que o ser humano está em evolução, ele está em transformação, como todas as outras formas de vida no planeta. Só que aí a doutrina espírita começa a divergir da explicação científica, porque a ciência ela não tem nessas explicações o objetivo de dizer que há um propósito nessa evolução. Ela simplesmente acontece em função de processos adaptativos, direcionados principalmente pela seleção natural, em que o meio vai selecionando os indivíduos mais aptos. A ciência olha como esse evento todo da vida como um processo ao acaso, sem intencionalidade. É aí que a doutrina espírita nos diz que toda essa evolução pelo qual nós temos passado há milhões de anos até chegar à nossa condição humana, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, porque é um processo criado por um ser consciente que tinha uma intenção ao desencadear toda essa transformação, todo esse processo. Esse ser consciente que tem essa intencionalidade, Deus, como nós identificamos, ele nos coloca num ponto de partida para que iniciemos um longo processo de transformação, de aprendizagem. Quando nós iniciamos a nossa existência, nós iniciamos para cumprir uma trajetória muito longa, muito ampla, de renovação, de transformações permanentes. E isso nós observamos na própria natureza. O nosso corpo físico passou, então, por tantas transformações, podemos dizer, então, corrigindo, colocando a ideia de melhor forma, os nossos corpos primitivos, antigos, passaram por tantas transformações até chegar àquilo que nós somos hoje. E mesmo no curto espaço de tempo de uma vida, o nosso corpo também passa por renovações incessantes. Passa por transformações em que os elementos químicos que fazem parte da nossa constituição química, que estruturam as moléculas orgânicas, que nos dão a estrutura orgânica que chamamos corpo físico, esses elementos são renovados em certos períodos de tempo. As nossas células morrem e dão lugar a outras, suas descendentes, para que nosso corpo, ao longo de alguns anos, possa ter uma certa funcionalidade. Ele possa exercer tudo aquilo para o qual ele é capaz de estar. A nossa fisiologia mostra, então, que há uma renovação contínua. E saímos da nossa realidade única e formos pensar no todo e tudo aquilo que faz parte do meio onde vivemos, tudo que é natural, tudo que o homem não criou, também está em processo de transformação constante. Quando nós observamos a natureza, ela não é algo estático. Ela é algo que também, ao longo do tempo, vai sofrendo inúmeras transformações, vai sofrendo inúmeras modificações ao longo do tempo. Pode ocorrer uma erupção vulcânica numa ilha, onde todas as formas de vida são dizimadas quando a lava e as cinzas em alta temperatura caem sobre essa ilha. E, a partir de algum tempo, em que há uma nova estabilização ali naquele local, é possível que novas espécies se introduzam ali. Inicialmente, as chamadas espécies pioneiras vão se adaptando e vão moldando aquele meio para que novas espécies no futuro possam estar ali. E dentro de alguns séculos, é possível que você tenha toda uma comunidade biológica instalada ali, com inúmeros seres vivos, em relações intensas entre si, estarão vivendo nesse mundo. Então, é possível observarmos transformação em muitos aspectos da natureza. Renovação, crescimento e morte, porque a morte também faz parte desse processo de renovação, nós vamos encontrar como muitos exemplos. Esses exemplos todos, eles nos mostram que também nós somos seres em renovação incessante. Somos seres em transformação contínua. Só que nós não temos apenas essa referência, então, do mundo natural, nos indicando que somos seres em transformação permanente. Nós também temos o relato daqueles que um dia foram encarnados como nós e passaram para outra vida, também dando esse testemunho de renovação incessante. Porque todas as comunicações de espíritos que temos tido nos têm dado essa indicação. Quantos livros não têm nos alertado para essa necessidade que temos de reconhecer que somos seres em crescimento contínuo? Somos seres que estamos aí com o propósito de nos transformar, de nos modificar. Quantas instruções sabem ser recebidas dos espíritos, desde o começo, com Kardec, que compilou, organizou e sistematizou aquele conhecimento inicial, nos chama a atenção para este fato da nossa vida. Nós vivemos uma época muito feliz, embora nós possamos relacionar um número muito grande de eventos tristes, de eventos para se lamentar, mas nós vivemos uma época muito feliz. Porque hoje todos nós temos um conjunto de conhecimentos muito amplo que nos dá muita certeza de que lutar, se esforçar, de que trabalhar pelo nosso ser, buscar nos aprimorar interiormente, é algo extremamente válido. Nos tempos apostólicos, no tempo em que existia o cristianismo nascente, as pessoas muitas vezes eram guiadas muito mais por uma fé sem muito discernimento, era mais por um encantamento, com tantas coisas maravilhosas para pessoas que viviam uma vida tão materializada, uma vida tão ainda primitiva. E muitos buscavam aquilo de uma maneira meio sem saber explicar como, se sentiam atraídas e seguiam. Hoje, nos nossos tempos, nós temos um ganho significativo. Nós temos grandes exemplos de indivíduos que testemunharam o valor que o ser humano tem, que testemunharam os valores nobres que o ser humano é capaz de atingir. Nós temos isso não só no cristianismo, mas em muitas culturas nós vamos encontrar esses exemplos notáveis de pessoas que vivenciaram esse ideal de amor, de fraternidade, de transformação, pessoas que passaram, e nas suas próprias biografias nós vamos encontrar isso, passaram momentos de transição de uma vida para outra na sua própria encarnação, que foram até um tempo de uma certa maneira, mas que se tocaram de uma série de coisas sobre a vida e deram um salto qualitativo na sua existência, e que se transformaram, se renovaram. E nós temos ainda, além desses exemplos todos, que mostra que vale a pena essa tarefa, esse esforço de renovação, de transformação, nós temos ainda a indicação clara dos Espíritos da validade disso. Nós temos eles nos alertando, e por isso que é um dos tópicos centrais do Espiritismo, essa ideia de renovação, essa ideia de transformação. Muitas pessoas acham que os assuntos principais do Espiritismo é a reencarnação, é a ideia de vida após a morte, a comunicabilidade com os mortos, mas isso tudo é acessório. Isso tudo nós podemos dizer que é a parte menos significativa da doutrina. O mais significativo é que toda essa fenomenologia, esses fenômenos incríveis que podem ser obtidos, tudo isso nos dá apenas sustentação para compreender a nossa realidade espiritual, que é o mais importante. Tudo isso nos dá a ideia de que a vida, ela não se resume apenas à materialidade, ela não se resume apenas a atender os interesses imediatos de sobrevivência que nós temos aqui no mundo. Que a vida é algo muito mais amplo, e precisamos cuidar desse aspecto amplo da vida, que é justamente cuidar do nosso ser interior, da nossa essência, daquilo que nós chamamos que é o nosso espírito, que na verdade somos nós mesmos. Que é cuidar dos sentimentos, das ideias que cultivamos. Por isso tudo, então, que nós temos que buscar na doutrina espírita esse roteiro, então, iluminativo, porque ela é um auxiliar poderoso nesse processo de transformação. Porque ela nos dá indicações muito claras do que devemos fazer para alcançar esse estágio superior de vida, essa condição diferente do que aquele que apenas vive a vida material. A doutrina nos ensina que devemos cultivar principalmente o quê? Os sentimentos e os pensamentos mais elevados possíveis que conseguimos. Hoje, nós somos muitas vezes bombardeados por inúmeros sentimentos, por inúmeras reações das pessoas que reforçam muitas vezes aquilo que nós trazemos do interior. São sentimentos da raiva, do egoísmo, da inveja, da intolerância, dessa alta competitividade doentia que existe entre as pessoas, desse sentimento de disputa. E nós muitas vezes nos entregamos a tudo isso. Quando nós entramos nesse clima, nessa onda, nessa vibração, nós passamos a estar em um estágio ali temporário de paralisia na nossa evolução. Porque estamos reforçando ali o que há de mais imperfeito, aquilo que é para ser abandonado. Agora, quando lutamos para não entrar nessa sintonia, quando nós buscamos entender o porquê da vida, buscamos entender que não podemos estar dessa forma, já é o primeiro passo para a nossa renovação. É reconhecer que não podemos entrar nesse jogo, nessa forma de intercâmbio de pensamentos e sentimentos. Esse é o primeiro passo da renovação. É reconhecer que certos estados emocionais que nós podemos ter, eles são prejudiciais a nós mesmos. Que sentir raiva do outro, porque o outro está com raiva de nós, por sentirmos raiva porque o outro nos agride, reconhecer que isso é algo nocivo. Esse é o primeiro passo. Pelos dias atuais, as pessoas muitas vezes justificam isso. Falam, ah, mas eu tenho que ter esse estado de espírito mesmo, senão os outros passam por cima de mim. Eu tenho que sentir isso mesmo, porque senão eu vou ser passado para trás. Eu vou perder as minhas oportunidades. É quando pensamos dessa forma, é que estamos descendo em nós esse poder renovador todo que a vida dá a todos os seres, que é o de transformação e de evolução, de crescimento. Então nós precisamos inicialmente, para nos transformar, reconhecer necessidades que nós temos, reconhecer sentimentos que temos e agir de uma maneira sábia, de uma maneira madura, não com um espírito de autocrítica exacerbado, exagerado. Porque tem pessoas, quando se descobrem criaturas imperfeitas, cheias ainda de imperfeições, caem num estado de desânimo tão grande que se sentem incapazes de se transformar. Então, é um outro estado que temos que evitar para a nossa renovação efetiva. Esse estado de nos acreditarmos incapazes de superar essas nossas limitações. Primeiro reconhecê-las, e depois reconhecer que, se chegamos nesse processo de auto-identificação que somos, é porque estamos aptos a iniciar ou dar continuidade a esse processo de transformação. Nunca acreditar que as nossas imperfeições são maiores do que o potencial perceptível que nós temos. O potencial perceptível é o quê? É algo que está na nossa essência. Deus nos criou para sermos perfeitos. Deus nos criou para sermos espíritos completos de amor, de bondade, de fraternidade, de retidão, de honestidade, de generosidade. Ele nos criou para sermos criaturas capazes de amar indistintamente a tudo. Ele nos criou para sermos criaturas sábias, inteligentes, conhecedoras de todos, não apenas de fragmentos de paz. É reconhecer, então, que temos a essência de nos tornarmos um dia espíritos puros, capazes de viver, de conhecer algo que ainda não imaginamos. É reconhecer que temos o potencial. Não achar que já temos, porque o segundo passo é tomarmos, o terceiro passo é tomarmos cuidado para não cairmos na ilusão de que porque conquistamos pouquíssimas virtudes, ou ainda só iniciamos algumas virtudes, já realizamos todos os passos. Então o primeiro passo é reconhecer a imperfeição. O segundo passo é saber que somos capazes de superar. E o terceiro passo é não nos iludirmos com aquilo que possivelmente já tenhamos conquistado. Porque fomos capazes de alguns atos de generosidade, não vamos acreditar que já somos criaturas totalmente caridosas, totalmente capazes de nos doar. É não criar ilusões a respeito de nós mesmos. Só um espírito que é maduro, que é consciente de si mesmo, né? Que é capaz de se reconhecer e nem se recriminar tanto, mas também nem fazer tantas concessões a si mesmo, capaz de perceber aonde precisa se auto-educar, é que está nesse processo real de renovação. Então, se nós conseguimos dar esses três passos na nossa vida, né? Reconhecer imperfeições, reconhecer que somos capazes de superar e não nos iludirmos a respeito do que somos ainda, exagerando virtudes, acreditando que somos já muito capazes de muita coisa quando ainda não somos. Se conseguirmos dar esses três passos, certamente nós estaremos em etapas de renovação constante em nossa vida. E poderíamos dizer que para reforçar tudo isso, todas essas três medidas que teríamos que ter, nós precisamos ter uma dose de fé, de esperança, de confiança na vida muito grande. Porque quando nós observamos um mundo muitas vezes caótico, conturbado, nós podemos questionar por quê, né? Por que empreender tanto esforço em sermos algo diferente da maioria, em lutarmos pelo crescimento interior, de renovação? Por que viver harmoniosamente se o mundo aparenta ser um caos? É aí que entra a necessidade de desenvolvermos em nós uma fé, uma confiança na vida muito grande. E essa fé, essa confiança, nós podemos buscá-la como? Né? Lendo, refletindo sobre tantas coisas que nos mostram que a vida, em especial a vida do ser humano, ela é destinada a um triunfo, a glória. Que por mais catástrofes, mais dificuldades que existirem em todo o tempo, por piores exemplos que a humanidade possa ter produzido, por mais dificuldades que ela possa ter vivenciado, ela sempre consegue aflorar, ela sempre consegue ressurgir. Nós observamos isso na vida dos nossos irmãos superiores, todos esses seres inumeráveis da criação que existem, que conseguem se adaptar, se transformar, se ajustar a novas condições, muitas vezes ao custo da morte, mas que é apenas uma etapa precedente ao renascimento. E o ser humano também, apesar de tantas calamidades, tantas dificuldades, ele ainda consegue produzir ideais de bondade, de amor. Que diante de um mundo tão consumista, ainda há generosidade do ser humano. Num mundo tão egoísta, ainda há desprendimento. E com todos esses exemplos, com tudo isso, reforçar a nossa fé na vida. Reforçar a nossa fé de que nós não somos seres destinados a vivermos apenas para satisfações imediatas. Que a nossa destinação, que o nosso futuro é para algo muito maior do que tudo isso. Quando nós mantivermos essa fé, essa confiança na vida, essa certeza de evolução, de transformação, quando cultivarmos tudo isso em nós, nós temos estímulo interior para continuar esse processo de renovação. E à medida que nós vamos vivenciando tudo isso, nós vamos sentindo que vale a pena. Só sabe realmente o valor de uma conquista aquele que empreendeu essa conquista, aquele que foi em busca dela. E à medida que ele vai se aproximando, vai intensificando as suas motivações para continuar a sua jornada. Só que em algum momento ele pensar que há ali obstáculo intransponível a ser superado, ele para a sua marcha naquele momento. Então é por isso que não podemos jamais acreditar que somos criaturas destinadas ao fracasso, que somos criaturas destinadas a sermos o que nós somos. Não podemos jamais usar aquele ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. Isso só é válido para o tronco das árvores, gente. O ser humano, isso não tem valor. Porque o ser humano, ele pode até passar uma vida inteira torta. Nasceu torto e morre torto, né? Nasceu cheio de imperfeições e cultivou ao longo da vida. Mas esse período de vida, de todos esses acertos, de todos esses erros, eles um dia terão ali um poder de transformação nesse indivíduo. Porque vão ser todos esses desacertos que ele cometeu que vão fomentar nele mais tarde o arrependimento, que é uma força renovadora da vida também. Então, nunca acreditemos que o ser humano é destinado, então, a estar estacionado. Nós estamos, sim, em processo de evolução. E se estivermos conscientes desse processo, que ele está se processando, ele está ocorrendo, certamente esse processo vai ser percebido por nós de maneira muito mais efetiva, e ele vai se dar de maneira mais efetiva. Que não nos esquecemos jamais, não nos esqueçamos jamais de que nós temos um destino que não é apenas aqui conquistar estabilidade na vida. A nossa vida que nos aguarda é muito mais ampla, é muito mais significativa. Nós temos que sonhar com essa vida maior. Temos que almejar estarmos hoje trabalhando por esse crescimento para um dia termos espíritos sem as limitações que hoje temos. Limitações emocionais, limitações intelectuais, limitações na sua capacidade de agir. Nós temos que sonhar com esse futuro grandioso. Porque o sonho também, ele alimenta a busca que o ser humano tem nas suas realizações. Então, que meditemos nessas palavras, que peçamos a Jesus, aos Espíritos superiores que conduzem a evolução humana, que têm nos auxiliado tanto, que nos inspire a cada dia a tornar esses dias todos da nossa existência em oportunidades desse crescimento todo. Jesus nos abençoe.